Trip 5489, chame o Centro Recife, frequência 1260 e alterna 1288. Recife 1260, 1288, 5489. Decola aos 20, controle 19, decimal 3, 19, decimal 8. Gravador, de novo, na 3, muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, gol na 3, 3, 3. Gol no 3, 3, 3, contato radar na decolagem, suba para o nível 3, 6, 0. Deixa eu nível 3, 6, 0, gol no 3, 3, 3, fecha. Com 66 livre decolar, vento 160 graus, 8 mais. Livre decolar está 394, chame Recife, frequência 1260 e alterna 1251. 260, 251, 394, muito boa tarde. Boa. Minha meia decola os 23, controle 19 decimal 35. 19 decimal 8, corrigido. 19 e 8. Salvador, boa tarde, o TAM 3566 decolado. Boa tarde, TAM 3566, contato radar, suba para o 190. 190, 3566. Gol 1924, chame agora o Centro Recife, frequência 12685 e alterna 12545. 2685, 2545, gol 1924. Azul 4116 na proa de TAP, desça para o nível 050. Patrulha, Guardião, agora o tempo. Prossiga. Guardião, agora o tempo. Já na rotatória, para retorno ao Salvador. Sete, Guardião 05. Chame agora a Torre Salvador em 1186, tem o meu posto. 18, meu abraço. Torre Salvador, Guardião 05. Guardião 05, possível. Na rotatória, terceira retorno ao Salvador para pouso no pátio do Gréia. Ok, está autorizado para final do Gréia, informe no solo, vento 160 graus, 109. Formará no solo, Guardião. Gol no 333, chama agora Recife, frequência 1260 e alterna 1251. 260251, gol no 333, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Chame Recife, frequência 1-2685 e alterna 1-2545. 2685 ou 1-2545, tá 3566. Salvador, Xané 63, 15, posição 13 para pushback acionamento. É o 63, 15? Firmo. Livre, puxa, reporte táxi. Apresento pushback acionamento, Xané 63, 15. Azul 41, 16, poderia confirmar sua radial e distância de Salvador? 41-16, está na 240, agora 33 milhas de Salvador, 41-16. Poder confirmar de novo a radial, azul 41-16? 250-41-16, agora 30... e 2 milhas. Sente, confere. Azul 41, o nome é livre ILS, desça para 12.000 pés, 10013, informe estabilizado. 10013, livre ILS, reportará estabilizado, 41, o nome é da Azul. Estacionamento trip 5401, portão 1. Aguarde para o push, tem uma aeronave completando o pushback para a aeronave da Avianca. Assim que ela liberar a retaguarda, o senhor já pode executar, aguardando com a equipe do solo. Excelente, aguardando, 5401. Paulo Salvador, China 63, 15 para o táxi com 4 horas de autonomia, alterna Galeão, 117 a bordo. Táxi autorizado, Índia Alfa, ponto de espera, torre 18612 ao 6315. Táxi para o ponto de espera da 10, via Índia e Alfa, lá 18663, 15, bom dia. Entendi. Quatro, um, no meio da Azul, precisa de um desvio, ele quer descanso. Está livre de desvio, número único na aproximação. Obrigado, senhor, grato. Vai reportar estabilizado no meio da Azul. 41, no meio da Azul. Corre, estamos da China 63, 15410, pronto. O 6315 está autorizado, a linha é decolar, 160 graus, 89. Autorizado, a linha é decolar, pista 10, China 63, 15. Prossiga, Fênix 4-0. Confirme novamente a sua distância de Salvador. O Fênix 4-0, mantenha 1.000 pés em condições visuais. O ajuste 1-0-1-3. Informe ingressando na CTR Salvador. Azul 4-1-1-6, complete a final ILS, chame todo Salvador 1-1-8-6. 1-1-8-6, 4-1-1-6 da Azul. Sou em Salvador Azul 4-1-1-6, muito boa tarde, transfere. Consigo participar do controle? 6315, decola aos 37, controle de lado decimal 8. Bom dia, meu chame 6315. O 4116, reporte a vistão final da pista 10, 4116. Vai reportar a vistão da 164. Desculpe, vai reportar a vistão 10, 4116 da 2. Ponto de espera, torre 1862, 5401. Livre táxi, seu ponto de espera da 10, via Índia e Alfa. Quando pronto, 1862, é 35401, boa tarde. Boa. Dael? Autorizado, pro de Dael. Nível 360, Dael, 63, 05. Eficiente, mantém a posição no ponto de espera. Vai manter, 3540. Salvador, muito boa tarde, o Dael 3154, tem que dar informação, beleza. Boa tarde, 3154, identifique, chega na Mari, desça para o 050. 050, Mari, está 4-1-1-6, está avistando 1.000 pés. Isso está autorizado, o pouso, vento 1-60, grau 5 horas. Livre pouso, estou no 0, 4-1-1-6 da Azul. Utilizado ali a IMT, 5401. Ali mantém, 5401 da 3. Paulo Turbo 6, solo aos 40, direito 29, solo. Paulo 29, solo. Solo Salvador, boa tarde, azul 4116, livrou a direita. 16, 4116, táxi Alfa Juliette, do portão 8, 4116. Alfa Juliette, portão 8, azul 4116. Salvador, o Papatão e o Romeu Lima Lima? Romeu... Romeu Lima Lima, confere. Se 401, é colas 42, controle 19, décima 8. 19, 8, boa tarde, bom trabalho. Controle Salvador, boa tarde, o TRIP 5401. Boa tarde, TRIP 5401, contato radar, suba para o nível 300. Ao 300, 5401. Oxené 6315, chame agora o Centro Recife, frequência 1260 e alterna 1251. 1260, confirma a secundária? A primária é 1260 e a secundária é 1251. Sim, secundária 251, boa, 6315. Boa. Meu Mike é convite, autorizado ao final do procedimento ILS, pista 1-0, em posse e estabilizado no localizador. Informará no localizador, Mike é convite. Grato. E notificou aqui Grupo Zulu, qual a localidade? Center, ok. Trade Center, 7, 500 pés litoral, decola 1-7, saindo com curva direita, sole 0-1-1-4. Frequência do controle 1935, confirmando, frequência do controle 1198 e a torre 1186, o Mike, Golf Mike. Está na 1-0 ou a 1-7? 1-7. Para a taxa de decolagem, está na torre 1186. Paulo Salvador, o Papatango, Romeu Lima Lima. Mike, Golf, Michael. Reporte fora do solo, vento 160 graus, 109. 3154, desça até 3 mil pés, ajuste padrão 1003, está livre da restrição vertical na posição 8. Ok, descendo para 3 mil pés, 3154, 1013, padrão. Qual é o tempo de voo? É o Romeu Lima Lima? Romeu Lima Lima, prossiga. Solicitou 085 para Serra Novembro Delta Hotel, para autorização. Serra Novembro Delta Hotel 085, a radial de áudio de saída? 300. 300, aguarde cópia. Da OSCA, o Guardião 06. O Guardião 06 está livre para decolagem com vento de 160 graus, 62 é nós. É, após vai girar pela direita para a perna do vento. Perna ativa. Equipe 5401, chame agora Recife, frequência 1260 e alterna 125 decimal 1. 260 251, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Confirme? Ok, tá livre, chama para para ir a decolagem no 7 de interseção. Dirigiu 500 pés, o Guardião 06 vai curvar à direita para ingresso no circuito. Ativo, direita para o circuito 06, cruza final da 10, chama para a base curta da 17. Gente. Mago Mike autorizado a decolar, sair no litoral e trade center depois, corredor axé. Vai chamar o controle 19 decima 8 quando cruzar e o farol está porra. Mago Mike. Ah, que graça. Mike Eco Vitor, estabilizado no localizador. Mike Eco Vitor, complete a final ILS. Chama agora a torre Salvador na frente.